Há uma nuvem de glória sobre nós. Ao som da sua voz, raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus. Eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória. Dos céus bailando sobre nós, sinta o tremor do chão ao som da sua.